A preferida do meu amigo deputado Eduardo Gomes, Fátima Leão e Edson Cadorini. 84 tempos para o Flávio Rodrigues Silva, de Goiânia, meu novo amigo do Facebook. Ô Flávio, seja muito bem-vindo, um grande abraço para você, viu? Esses meninos chegaram devagarinho e tal, e fizeram um descasso e estão preparando agora o seu DVD, né? Essa também foi uma das mais tocadas de 2013, de Jalmir Nilcinho e Mato Grosso e Matias, Voo do Condor. No dia em que eu te conheci, o céu abriu as portas, eu entrei. Um novo sentimento eu conheci. Eu tive tanto medo, mas te amei. Você me deu coragem, eu cresci. Nas nuvens mais distantes flutuei. Você mostrou minha fonte, eu bebi. Soprou minhas asas e eu então subi. Sonhando em teus braços eu voei. Eu voei, voei alto como o sol voa o condor. Vendo estrelas no prazer do nosso amor. Junto comigo você também voou. Eu voei entre os astros e mãos dadas com você. Se pus fé nas minhas asas foi porque você fez-me bem mais forte do que sou. É uma honra muito grande receber para cantar com a gente os grandes ídolos Mato Grosso e Matias. Valeu, Jaminozinho. O prazer é todo nosso. Muito sucesso para vocês. Foi você que eu me descobri. Mas como aconteceu isso eu não sei. Eu tinha um coração batendo aqui, mas antes de você eu nem notei. Você é muito mais do que pedi. É a força da palavra de um rei. É a neve que ampara o meu esqui. É o livro onde amar eu aprendi. Eu sei que em outras vidas já te amei. Eu voei, voei alto como só voam ao condor. Vendo estrelas no prazer do nosso amor. Junto comigo você também voou. Eu voei entre os astros de mãos dadas com você. Se pus fé nas minhas asas foi porque você fez-me bem mais forte do que sou. Djalmir Nilcinho, Mato Grosso e Matias, Voo do Condor, para Franciele Pereira. Ela é cantora e compositora e mora em Bela Vista de Goiás. E agora é a mais nova integrante do nosso Facebook. Franciele, um beijo para você, seja muito bem-vinda, viu? Ataíde Alexandre, a que ponto cheguei? Não me vem agora jogando indiretas pra me convencer, e nem mais tentar salvar as aparências para disfarçar. Eu que já fiz tudo que era possível pra te compreender. Você todo tempo procurando um jeito de me todos já comentam que depois que eu saio para trabalhar, logo em seguida você também sai. vai pra onde eu não sei. Quando chego em casa cansado, ansioso, vou te procurar. Você vira um rosto, eu não me conformo, a que ponto cheguei. Eu sinto inveja dos casais que vivem numa boa. Quem ama perdoa, mas estou cansado de me rebaixar. Eu sinto inveja dos casais que vivem numa boa. Vou mudar meu rumo, fazer minha vida em outro lugar. Sinto inveja dos casais que vivem numa boa. Quem ama perdoa, mas estou cansado de me rebaixar. Eu sinto inveja dos casais que vivem numa boa. Vou mudar meu fazer minha vida em outro lugar. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Uma gravação de 1984, Ataíde Alexandre, A Que Ponto Cheguei. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. O ano tá só começando, mas você precisa fazer a programação, né? Você que vai promover um evento aí na sua cidade, esse ano vai ser um ano que promete, né? Copa do Mundo, aqui em Brasília serão 7 jogos, esses jogos vão mexer com a vida da cidade, né? A gente só torce para que o Brasil dê essa alegria aos brasileiros, né? Eu boto fé na seleção agora sob o comando do Filipão. O trem estava ruim, né? No tempo do Mano Menezes a seleção estava muito ruim. Mas agora eu boto fé. Agora, tem uns times aí que a gente tem que prestar atenção. Argentina, Alemanha, né? São times que a gente tem que prestar muita atenção. A Espanha, são times que a gente tem que prestar atenção, porque senão eles podem fazer que nem o Uruguai na Copa de 50 e colocar água no chope dos brasileiros, né? Agora você que vai programar aí o evento da sua cidade, anote o telefone da RBM Música. Você pode contratar pelo 61 99 81 3601, 61 99 81 3601. Você contrata o show da Márcia Ferreira, tem o show normal dela e tem o show gospel, né? O show do Edelson Moura, Os Canarinhos do Brasil, Eliane e Samuel, Djalma e Nilcinho, Wagner Simão, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino, Cleiton Aguiar e Amado Batista. Você liga 61 99 81 3601, você organiza a festa e a RBM leva a alegria dos seus artistas para você, tá bom? 61 99 81 3601. Esse foi o ano dele, né? O meu amigo Daniel Maravida. Era uma vez eu no meio da vida, essa coisa assim, tanto mar, coisa de doce, de sal, essa vida assim, tanto mar, sempre o mar corizindo, do verde mais verde ao anil mais anil, cores do sol e da chuva, do sol e do vento, do sol e o luar. Era o tempo na rua e eu nua, o sangue abusando do verbo provar. Um beija-flor, flor em flor, bar em bar, bem ou mal, mergulhar.

Sula Mazurega, Livre de Você. No próximo bloco, Juliane Jardel, Rael e Eduardo Costa e Paula Fernandes. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Nós criamos um quadro no programa Trilha Sonora da Minha Vida, que é exatamente para que você possa recordar momentos importantes da sua vida com aquelas músicas que marcaram, né? Por exemplo, a Maria Conceição Silva, de Londrina, no estado do Paraná, ela me mandou uma carta falando de uma música que foi gravada em 1979 e que ajudou a Maria Conceição Silva a escrever a história da vida dela, né? Juliane Jardel, Dói Coração. Dói coração, você dói, eu vou chorar. Tua batida é minha vida, quando quiser pode parar. Dói coração, você dói, eu vou chorar. Tua batida é minha vida, quando quiser pode parar. Você parando eu morrerei, esquecerei a minha dor. Porque é tão triste viver penando, sempre chorando por um amor. Eu vou chorar, tua batida é minha vida, quando quiser pode parar. Dói coração, você dói, eu vou chorar, tua batida é minha vida, quando quiser pode parar. Você parando eu morrerei, esquecerei a minha dor. Porque é tão triste viver penando, sempre chorando por um amor. Na trilha sonora da minha vida, Juliane Jardel, Dói Coração. A vida do artista não é fácil não, viu? Esse menino que vai cantar aqui agora, no tempo que eu estava na Rádio Nacional, que foi isso o quê? Foi 92, 93, por aí, né? Ele lançou um disco, ele trabalhava na Rádio Brasil Central, lá de Goiânia, e ele lançou um disco, e esse disco explodiu. Ele lançou o disco no meu programa, na Rádio Nacional. Ele foi lá, fez o meu programa, em 15 dias, a Rádio Nacional naquele tempo era uma emissora muito forte, meu programa tinha uma audiência extraordinária, em 15 dias ele virou sucesso no Brasil inteiro e explodiu. Quando ele estava no auge do sucesso, com aquela música, e se de dia a gente briga, paz na cama, o Leandro e Leonardo vieram e gravaram a música e sepultaram a carreira da dupla Rael e Romário, né? E aí, de lá pra cá, ele vem lutando, a dupla separou, ele gravou um disco cantando sozinho e tá preparando agora um outro disco, né? Tá terminando agora nesse iniciozinho de ano, ele tá terminando o disco dele. E essa música aqui ainda não é do disco novo, né? Mas eu vi o repertório dele, o trabalho está sendo muito bem cuidado. Eu tenho certeza que 2014 é o ano que vai devolver as paradas de sucesso o cantor Rael, que vem cantar agora Batom no Espelho. Essa mulher pela qual eu procuro, pela qual eu luto, me fez chorar demais. Ela ainda está me machucando, me tirando o sono, me roubando a paz. Me fez trocar a noite pelo dia, estou nessa agonia, sem ela não dá. Eu tentei reverter a partida mudar minha vida, mas não fui capaz. Eu passo 24 horas esperando por ela, eu fico olhando da janela pra vê-la passar. Eu tô ficando louco, eu tô no sufoco, sem ela não dá. Ainda sinto o cheiro dela sobre minha cama e a frase de amor escrita com batom que ela deixou no espelho na última vez que a gente fez amor. Essa mulher pela qual eu procuro, pela qual eu luto, me fez chorar demais. Ela ainda está me machucando, me tirando o sono, me roubando a paz. Me fez trocar a noite pelo dia, estou nessa agonia, sem ela não dá. Tentei reverter a partida, mudar minha vida, mas não fui capaz. Eu passo 24 horas esperando por ela, eu fico olhando da janela pra vê-la passar. Eu tô ficando louco, eu tô no sufoco, sem ela não dá. Ainda sinto o cheiro dela sobre minha cama e a frase de amor com batom que ela deixou no espelho na última vez que a gente fez amor. Eu passo 24 horas esperando por ela, eu fico olhando da janela pra vê-la passar. Eu tô ficando louco, eu tô no sufoco, sem ela não dá. Ainda sinto o cheiro dela sobre minha cama e a frase de amor escrita com batom deixou no espelho na última vez que a gente fez amor. Que ela deixou no espelho na última vez que a gente fez amor. Rael, batom no espelho. Ontem eu fiz o programa todinho com as mais tocadas do ano de 2013, mas é claro que o programa só não coube, sobraram umas para o programa de hoje, né? Esses dois aqui brilharam o ano inteiro e ainda tem muita lenha para queimar, né? Eduardo Costa e Paula Fernandes, Meu Grito de Amor. Demais, não fui capaz de tomar conta de mim e amei assim. Only the person out of control. Mergulhei nas incertezas do amor. Fui um louco sonhador. I was the dreamer. Just one amor. nosso barco traz no vento o meu grito de amor. Me dei demais, não fui capaz de tomar conta de mim. Me amei assim, com depressão. Foi um louco sonhador. I was dreaming. Uma das mais tocadas de 2013, Eduardo Costa e Paula Fernandes, Meu Grito de Amor. No próximo bloco, a dica de hoje, eu vou te ensinar a fazer maionese de mandioca. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A grande obra de arte que Deus fez nesse mundo foi a mulher, sem dúvida, né? A mulher veio para enfeitar, para dar cor, para dar sabor, para que o mundo ficasse um pouquinho melhor. E a puro ômegas chegou para fazer com que ela fique mais bonita e mais saudável. Já está à venda a mais revolucionária linha de produtos de beleza puro ômegas. Uma inovação que vai ajudar todas as mulheres a ficarem ainda mais saudáveis e mais bonitas, com shampoo, condicionador, máscara capilar, creme de pentear e uma linha completa de hidratantes da melhor qualidade. Todos os produtos por ômegas contêm na sua fórmula os ômegas 3, 6, 7 e 9, a maior descoberta da ciência em benefício da sua saúde e da sua beleza. Você tem três maneiras para comprar por ômegas. No representante exclusivo aí na sua cidade, na loja virtual www.saudecombeleza.com.br e pelo televendas 61-3532-6993, 61-3532-6993 no horário comercial. E se disser que ouviu esse recado no programa Cleiton Aguiar, você ganha R$2 de desconto em cada produto. Por ômegas é mais saúde, é mais beleza. A dica de hoje, para começar o ano te ensinando um prato diferente, tradicionalmente a maionese é um prato feito à base de batata, né? E ela, na verdade, a maionese é um molho de origem francesa que foi incorporado há mais de meio século à culinária brasileira. Hoje, já se substitui a batata por mandioca e tem algumas outras combinações mais variadas e criativas, né? Por exemplo, frango desfiado, peixe picado, legumes picados e abacaxi picado. Mas eu vou te ensinar a fazer a maionese de mandioca. Você vai precisar de 1 quilo de mandioca cortada em pedacinhos. Isso aqui é para uma família pequena, né? Claro, se for fazer uma festa, você pode multiplicar isso aqui. 1 quilo de mandioca cortada em pedacinhos. 2 ovos cozidos e picados. 2 tomates picados sem sementes. 1 lata de ervilha. 1/2 xícara de chá de azeitonas picadas e 1 cebola grande picada. Para fazer a maionese propriamente dita, você faz 3 colheres de sopa de maionese pronta, você pega 3 colheres de sopa de maionese pronta, o suco de 1 limão grande, 1 pitada de pimenta do reino e sal a gosto. Aí para, isso é para o molho número 1. Para o molho número 2, você pega um ovo inteiro, uma gema, uma xícara de chá de óleo, meia xícara de chá de azeite, suco de um limão grande, uma pitada de pimenta do reino e sal a gosto. Eu estou te dando aqui duas opções, né? O primeiro molho, 3 colheres de sopa de maionese pronta, suco de um limão grande, uma pitada de pimenta do reino e sal a gosto. Já no molho 2, você vai fazer a maionese, né? Um ovo inteiro, uma gema, uma xícara de chá de óleo, meia xícara de chá de azeite, suco de um limão grande, uma pitada de pimenta do reino e sal a gosto. Você vai cozinhar a mandioca com um pouco de sal, com bastante água. Quando tiver cozida, bem cozidinha, você escorre e deixa esfriar. A hora que esfriar, você junta a cebola, as azeitonas, os tomates, as claras dos ovos cozidos, as gemas e reserve para decoração. Aí você vai para o liquidificador, bate o ovo cru, a clara e as duas gemas juntos. E vai juntando o azeite sem parar de bater, até formar um creme consistente. Então você vai juntar o suco de limão, o sal e a pimenta do reino e bate ligeiramente. Despeje esse creme sobre a mandioca misturada ao tomate e a cebola, mexa bem, confere o sal, vê se está bom, e se necessário, você põe mais um pouquinho, né? Arrume numa travessa, peneire as gemas cozidas por cima para decorar. Então, na verdade, os dois molhos é para fazer na mesma maionese, né? Então, eu vou experimentar isso aqui, vai ficar bom, viu? Porque eu já faço, tem pirê de batata, eu já faço pirê de mandioca, faço pirê de abóbora e realmente fica muito gostoso também, né? Descontar para o programa do Cleiton, que é ensinando as mulheres a fazer maionese de mandioca. Tem base um trem desse. Esses meninos, o ano de 2013 foi o ano deles, né? Eles fizeram um disco sensacional com o Maestro Pinóquio, a preparação vocal do Mozart Silva, o compadre. Estão lançando, já lançamos agora no finalzinho, em dezembro, né? Mostramos ao Brasil a música deles. A música começa a tocar no Brasil inteiro e eu tenho certeza que esse ano de 2014 será o ano da consagração desses meninos que estão conquistando o Brasil pelo grande talento, pelo grande carisma e pela enorme simpatia. Eliane e Samuel, aqui mora a gente! Bebo a noite inteira e amanheço cabeça toda. Ninguém tem nada a ver, sou eu quem pago as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá queimando. Batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. E você grita reclamando que o barulho tá demais. Quem canta apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa! Nossa tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, terça-feira a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Eliane e Samuel, do Renato Barros, Eduardo Gomes e Ivan Medeiros, aqui mora gente. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, mais uma vez, arrebentou no especial. Eu acho engraçado que todo ano ele faz o especial dele e o pessoal fala, mas o programa dele é sempre a mesma coisa. Claro, ele tem que cantar as músicas que fizeram sucesso, ele não vai lançar a música no especial do Roberto Carlos.

Ele, vocês conhecem aquela, uns anéis que vem com as balinhas, né? Uns anéis amarelos, com as pedras verdes, bem assim, bem espalhafatoso, verde, amarelo, vermelho, né? E o Zé Arruda usava 10 anéis, um daquele em cada dedo da mão. E um dia ele foi numa festa, ele nunca tinha dançado, nunca tinha ido numa festa, ele achou o trem bom demais da conta, né? Era uma festa numa casa de família, e ele foi e achou que tinha aquilo todo dia. No outro dia ele voltou. Ele voltou lá, chegou assim, o povo dorme cedo, ele chegou umas 9 horas, já estava tudo fechado e tá aí o povo dormindo. Aí ele bateu na janela. Padre Bastião, Padre Bastião, ó, eu voltei aqui hoje para dançar de novo, mas vocês estão dormindo aí de quitinho debaixo das cobertas, vocês não precisam ficar se incomodar nem nada, não. Padre Bastião, ó, eu voltei aqui hoje para dançar de novo, mas vocês estão aí já dormindo, vocês ficam, eu gostei demais da festa, voltei aqui, mas não tem problema não. Vocês estão aí, pode ficar de quitinho debaixo das cobertas aqui. Padre Bastião! Ele queria dançar demais da conta. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Clayton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Clayton Maguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional. O show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor. Machuca muito o coração. Márcia Ferreira. E Clayton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 619981-3601. 619981-3601. Uma exclusividade RBM Música. Você quer começar o ano ganhando dinheiro? Vai por mim, faça o que eu fiz. Torne-se um representante Oporte Jeans. É uma oportunidade para você ganhar dinheiro de verdade, viu? Seja um revendedor Oporte Jeans. Calças, bermudas, saias, toda uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil, com preços imbatíveis, não tem concorrência. Direto da fábrica em Toritama, Pernambuco, com possibilidade de lucrar até 100% e ainda vender mais barato do que a concorrência. Agora, é barato, mas de altíssima qualidade. Você acha coisa barata aí, mas que não presta, né? A oportunidade para lojistas, representantes, sacoleiras e para quem tem família grande. Eu montei a minha distribuidora aqui na região do entorno, aqui em Brasília e no entorno, e digo para você que eu estou muito satisfeito, viu? Vale a pena. Entre em contato com o telefone 61 99981-3601, 99981-3601 da Vivo, ou 81438802, 81438802 da TIM. A entrega é via transportadora, muito rápido, para qualquer lugar do Brasil. Ligue agora e torne-se um revendedor Oporte Jeans. Você começa fazendo pequenos pedidos, e daí a pouco, por exemplo, eu pedi, no primeiro pedido eu pedi 100 peças, né? No segundo eu pedi 1000. No terceiro, agora eu vou pedir 10 mil peças, porque vende igual banana na feira, né? Logo, logo você vai ter a sua própria loja. Seja um revendedor Oporte Jeans, o Jeans do Brasil. Aniversariando hoje, a Josinha Calixto Vitório, a Selma Machado, lá de Uberlândia, a Márcia Gomes Neves, Marilda Cândida, Maria Eduarda Silva, José Carlos Borges e o Elisênio Diniz. E para você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo, eu vou pedir minha amiga Márcia Ferreira para trazer o Salmo 91, Deus o nosso protetor. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salmo 91. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor

mais posso esconder esses meus ais. Todo esse tempo que de ti estou ausente, infelizmente cada vez te quero mais. Relembrando Goiás, Cleiton Aguiar, Última Esperança. A frase irretocável do programa de hoje é de autoria desconhecida, mas fala sobre o buraco. Você nasce por um buraco, come por um buraco, transa por um buraco e quando morre, vai para o buraco. Então, viva o buraco! No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Joedson Vieira. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Olha, neste domingo não tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Nós tiramos um recesso de 2 semanas, mas na próxima terça-feira, dia 7 de janeiro, a gente volta com os programas inéditos, tá bom? O nosso programa, graças a Deus, consolidou-se nesse ano de 2013 e as perspectivas para 2014 são as melhores possíveis, porque a Rede Brasil de Televisão é a mais nova, mas também a que mais cresce no Brasil inteiro. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Joedson Vieira com a participação de Amado Basílio. Cuida de mim. Joedson Vieira, a paixão do Brasil. Cuida de mim, preciso de alguém que cuida de mim. Estou cansado de viver assim, estou só, muito só, tão só. Vem que preciso, você bem perto, é o que preciso. Traz seu calor e o teu sorriso, seu amor, doce amor, amor. Lembranças trazem saudade, a solidão traz o tédio. Seu sorriso, seu amor é meu remédio. Sua presença alivia, tudo é bonito entre nós. Emoção, muito amor na sua voz. E pra cantar comigo essa canção, o meu amigo Amado Basílio, os clones, canta Amado. Cuida de mim, preciso de alguém que cuida de mim. Estou cansado de viver assim, estou só, muito só, tão só. Vem que preciso, você vem perto, é o que preciso. Traz seu calor, o seu sorriso, seu amor, doce amor, amor. Lembranças trazem saudade, a solidão traz o tédio. Teu sorriso, teu amor é o meu remédio. Sua presença alivia, tudo é bonito entre nós. Que emoção, muito amor na sua voz. Cuida de mim, preciso de alguém que cuida de mim. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Joedson Vieira e Amado Basílio. Cuida de mim. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 7 horas da noite. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, eu vou trazer os mestres Gino Ingênuo e Rick Renner. Você quer matar o tio? Ei, tio, você quer matar o tio, né? Ei, Sil, cê quer matar o tio? Ei, Sil, cê quer matar o tio? Me olhando desse jeito, você vai matar o tio.